de manhã pensando em você. Olhando nossas fotos não dá pra esconder o quanto que eu te amei sem você perceber. Essa relação não foi tão em vão. Eu posso te provar que eu tenho razão. Não é o que cê anda dizendo por aí, não. Espalhando que sou trouxa e não amo ninguém. Mas agora é a minha vez de se dar bem. Eu vou dar a volta por cima e procurar um outro alguém que me faça bem e que me dê amor. Nós juntos formaremos um parzinho perfeitinho. Não há ninguém que foge o nosso caso. Serei o seu eterno namorado. Juntos formaremos um.